Se që minutos si gjinej s'ka s'ju nus bitës. Arthur Curry, meu mano meio Atlântico. Todos acham que esses mundos não deviam se encontrar, mas meu sangue podia ser uma chance de unir esses dois mundos até Rio Mar. Todos sabem que eu tenho o sangue de um rei, só que essa fama vida que eu não vivi. O reino de Atlântida eu rejeitei ao descobrir que minha mãe morreu só porque eu nasci. Eu não sou rei, eu sou o filho bastardo da rainha que Atlântida executou no fosso. Não sou ninguém, eu vim porque não tive escolha pra proteger as pessoas que amou e de onde eu sou. Oh, assim como posso ouvir as criaturas do mar, ouço em mim uma voz e ela me diz que eu sou um super-herói. Eu tenho que ser o herói de verdade para proteger todos os sete mares. Me tornei algo maior que um rei, o Aquaman. Eu tenho que ser o herói de verdade para proteger todos os sete mares. Me tornei algo maior que um rei, o Aquaman. Meu irmão Rayon, quero uma guerra com a superfície começar, mas não vou deixar com o tridente das lendas. Eu sou o rei do mar. O rei chegou. Todas as criaturas desse mar estão sob o meu comando. O monstro acordou. Na Atlântida hoje vai saber quem é o mais forte do oceano. Vou acabar com a guerra, dois mundos salvar. Aceita minha realeza e fazer o bem. Sou um filho da terra, um rei do mar, protetor das profundezas do Aquaman. Assim como posso ouvir as criaturas do mar, ouço em mim uma voz e ela me diz que eu sou um super-herói. Eu tenho que ser o herói de verdade para proteger todos os sete mares. Me tornei algo maior que um rei, o Aquaman. Eu tenho que ser o herói.